DJ Obishi. Tamo junto, tamo junto. Gram of the Fiji. E meu mano Júlio César. Seja bem-vindo ao meu mundo, que belo dia. Uma casinha na colina, menina. Pão e poesia, mania. De você renúncia que valeu a pena. Tivoli Park no escurinho do cinema. Meu esquema, te divertir, te seguir. Da janela lateral do quarto de dormir, te possuir, saber entender. Quando você diz não, dói mais teu silêncio que tua agressão. Não deixar a inveja arrasar aos poucos nosso ideal. Frases mesquinhas que fazem tanto mal. O amor é uma luz que acende e faz brilhar a emoção que está estampada no olhar. Aí que mora o segredo da relação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você me fez descobrir e sentir que não é ruim. Doce ou atroz, eu caçador de mim. Não preciso de muito pra me sentir realizado. Vou pedir a casinha branca do Gilson emprestado. Meus pés estão caminhando, mundo girando. Eu continuo te amando, o Gonzaguinha sangrando. Você verá meu anjo, que é mesmo assim. Vai depender de você, se a sua história vai ou não ter fim. Eu não estou preparado pra te deixar escapar. Eu, hein, não quero nem pensar. Eu, hein, nem pensar. Não quero nem pensar. Outra vez, nem pensar. Não quero te deixar escapar. Dessa vez, foi demais. Não quero nem pensar. Pega leve, baby. Não quero te deixar escapar. Agora eu sei, posso te dizer que é real. Coloriu a minha vida, aurora boreal. Do pra ti, baixo astral, bye bye, tristeza e tchau. Se eu dormir, não me acorde do sonho que eu nunca tive igual. Minha base, meu ponto de apoio, meu suporte. Penso o que quiser, até que eu sou um cara de sorte. Muito estranho, reluz, cuida bem de mim. Da fé, era lindo na estrada até o fim. Perdi o medo da chuva, como na canção. Segurei a sua mão, perdi o medo de avião. Ao som do Gladys Knight, se um erro alguém cometeu, nenhum de nós vai ser o primeiro a dizer adeus. Segui fingindo ou criar coragem em assumir. Alegria ou tristeza, sem rancor, a vida dividir e inserir no seu cartão de memória eterna informação. Na sua mente pra sempre a minha real devoção. E nunca mais ter vergonha da maçã do amor. De mão dadas, caminhar, se amar onde quer que for. Mesmo sabendo que a rosa se defende com espinho. Passarinho, seu ninho, sombrinho, seu cavaquinho. Só mais um pouquinho, eu quero beber o seu mel. Limite até o céu, meu barquinho de papel. Não estava completo se eu não pudesse dizer que a minha vida tem mais vida porque tem amor por você. Eu, ei, nem pensar. Não quero nem pensar. Outra vez, nem pensar. Não quero te deixar escapar. Dessa vez, foi demais. Não quero nem pensar. Pega leve, baby. Não quero te deixar escapar. Eu, ei, nem pensar. Não quero nem pensar. Outra vez, nem pensar.